da banda KM, Não Posso Ter Você. Vamos parar agora, antes que ele descubra. Ele é meu amigo, corremos perigo. Vai virar amargura. Vamos parar agora, antes que seja tarde. Você a me secar, eu fico a te olhar, morrendo de vontade. Vamos parar agora, pois já não tem mais jeito. Se eu beijar sua boca, essa paixão louca vai tomar meu peito. Vamos parar agora, vai vencer a saudade. Eu vou me magoar, eu posso até chorar, vou vencer a vaidade. Não posso ter você, eu vou sofrer agora. Não posso ter você, meu desejo jogo fora. Não posso ter você, sei que chegou a hora de esquecer o coração e ir embora. Que ele descubra, ele é meu amigo, corremos perigo, vai virar amargura. Vamos parar agora, antes que seja tarde. Você a me secar, eu fico a te olhar, morrendo de vontade. Vamos parar agora, pois já não tem mais jeito. Se eu beijar sua boca, essa paixão louca vai tomar meu peito. Vamos parar agora, vai vencer a saudade. Eu vou me magoar, eu posso até chorar, vou vencer a vaidade. Não posso ter você, eu vou sofrer.